Avatar: Fogo e Cinzas está chegando com treta braba em Pandora. Será que supera os anteriores? Avatar: Fogo e Cinzas está mais épico que nunca? Avatar: Fire and Ash vai levar Pandora a outro nível? O que esperar com base no trailer? E aí, tá pronto para voltar para Pandora e tomar um susto com a nova treta que Avatar: Fire and Ash está trazendo? O trailer legendado recém-lançado em 2025 tá dando o que falar, com Jake Sully e Neytiri enfrentando a tribo Na'vi Ash, liderada pela implacável Vahang, após uma perda devastadora na família. No X, a galera tá pirando. Mano, Avatar 3 tá com cara de guerra total. Será que bate caminho das águas? Com visuais de tirar o fôlego e conflitos morais pesados, James Cameron parece querer subir o nível, mas a falta de pistas escondidas no trailer tá deixando os fãs na curiosidade. Bora analisar o que o trailer promete, comparar com os filmes anteriores e ver se Fogo e Cinzas vai ser o novo rei do cinema. O primeiro Avatar, de 2009, revolucionou o cinema com seus visuais 3D e a história de Jake, um humano que vira Na'vi e luta contra a exploração da RDA em Pandora. Chamado no Brasil simplesmente de Avatar, ele faturou quase 3 bilhões de dólares e virou sinônimo de épico. Avatar: The Way of Water, de 2022, trouxe os mares de Pandora, a família de Jake e Neytiri e os Metcaina, arrecadando 2,3 bilhões de dólares, segundo a Box Office Mojo. Agora, Fogo e Cinzas promete uma vibe mais sombria, com a tribo Ash, descrita no trailer como hostil e ligada ao fogo, trazendo um contraste com os tons aquáticos do segundo filme. Um fã no Reddit disse: "Os Ash parecem os vilões perfeitos, mas será que vão superar os Metcaina?" O trailer postado no canal Filmou mostra cenas de tirar o fôlego. Vulcões em erupção, florestas cinzentas e batalhas aéreas com Banshees, Vahang, a líder dos Ash, é apresentada como uma Na'vi estrategista e cruel, com uma vibe de general de guerra. A tradução brasileira chama os Banshees de Banshees e os conflitos de tretas épicas, mantendo o tom zoeiro que os fãs adoram. A perda devastadora da família de Jake, sugerida no trailer, pode ser a morte de um dos filhos, talvez Netayan, que já sofreu no segundo filme. No X, um post especulou: "Se for a morte do Loak, eu choro." Mas a falta de pistas escondidas, como detalhes sobre o destino do Sully ou o papel de Vahang, tá deixando a galera ansiosa. Comparado aos anteriores, Fogo e Cinzas parece mais focado em dilemas morais. Enquanto o primeiro filme era sobre exploração ambiental e o segundo sobre família e adaptação, o terceiro mergulha na guerra entre Na'vi, com Jake enfrentando escolhas difíceis: unir os clãs ou vingar sua perda. O trailer sugere que os Ash têm uma cultura ligada ao fogo, diferente dos Omaticaia e Metcaina, o que pode trazer novos rituais e armas. Um usuário no Reddit disse: "Os Ash parecem mais tecnológicos. Será que têm armas de fogo?" O visual, como sempre, é o ponto alto, com CGI que faz a concorrência parecer filme de escola. Mas o segundo filme foi criticado por alguns por ter uma história arrastada, segundo um post no X. Caminho das Águas é lindo, mas demorou para engatar. Fogo e Cinzas precisa acelerar o ritmo para não cair na mesma armadilha. A direção de James Cameron é um trunfo. No Brasil, onde o CGI é chamado de efeitos visuais e o blockbuster de arrasa quarteirão, James Cameron é sinônimo de espetáculo. O trailer mostra sequências de ação mais intensas que em O Caminho das Águas, com batalhas em terra e ar e uma trilha épica que lembra Hans Zimmer. Mas a falta de teaser sobre novos personagens ou conexões com os filmes anteriores, como o destino de Quaritch, está segurando o hype. Um fã no X perguntou: "Cadê o Spider? Ele vai virar Na'vi?" A produção, que custou mais de 350 milhões de dólares, segundo a Variety, promete ser a mais cara da franquia, mas precisa entregar uma história tão boa quanto os visuais. Minha opinião: Avatar: Fogo e Cinzas tem tudo para ser o maior da franquia, mas precisa equilibrar ação e emoção. O trailer é uma obra-prima visual, com os Ash trazendo uma vibe nova, mas a história precisa ser mais direta que O Caminho das Águas. A treta com Vahang parece braba e a perda da família de Jake vai arrancar lágrimas. Foca no que eu vou te falar aqui. Se Cameron acertar o ritmo e revelar mais pistas no próximo trailer, Fogo e Cinzas pode superar os anteriores e dominar 2025. E você, tá hypado ou acha que é só mais CGI bonito? Agora veja alguns comentários que os fãs entusiastas de cinema acham sobre o assunto. Mano, o trailer de Fogo e Cinzas tá insano! Os Ash vão botar fogo em Pandora! João Pedro Lima. A Fernanda Costa tá eufórica. Vahang é braba demais. Quero ver essa guerra na vi. Avatar 3 tá com cara de épico. Tô hypado pros vulcões e batalhas. Lucas Ferreira. O Thiago Mendes disse: trailer tá lindo, mas será que a história acompanha? Quero emoção. Sempre fui fã de Avatar. Fogo e Cinzas vai ser o melhor, certeza. Camila Oliveira. Já o Gabriel Costa gritou: os Ash são os vilões perfeitos. Tô com Jake Sullivan. Mano, o trailer me deixou de queixo caído. Fogo e Cinzas vai superar Caminho das Águas. Ana Clara Souza. A Beatriz Santos tá pensativa. Visual brabo, mas cadê as pistas sobre história? Avatar Fogo e Cinzas está prometendo demais. Vahang vai dar trabalho. Rafael Santos. O Matheus Almeida vibrou. O trailer é puro fogo. Cameron não decepciona. Tô contando os dias para Fogo e Cinzas. Pandora tá mais viva que nunca. Mariana Silva. A Júlia Ferreira exclamou: Vahang é a rainha da treta. Tô hypada pra 2025. Avatar 3 vai ser épico. Os Ash são a novidade que precisava. Vinícius Oliveira. O Diego Souza disse: o trailer tá brabo, mas quero mais detalhes da história. Mano, Fogo e Cinzas vai me fazer chorar com essa perda do Sulis. Letícia Pereira. A Maria Eduarda está eufórica. Visual insano. Cameron vai entregar tudo. Avatar Fogo e Cinzas é o filme do ano. Tô com a pipoca pronta. Bruno Lima. O Caio Mendes gritou: Vahang versus Jake? Essa treta vai ser lendária. Tô hypado pro Fogo e Cinzas, mas quero mais teasers da história. Larissa Mendes. Já o Pedro Henrique disse: trailer tá épico. Avatar 3 vai dominar o cinema. Me siga para mais vídeos como esse.